Voo 940, decola do 50, controlli 120, decima 8. 20, 8, 940, buona. Controle Salvador, gol, 940. Aí está, tá aí, ó, cruzando 1.500. Olá. Companhia. Já vou lá. Controle gol 940. Sobe 360, saída da EL, gol no 940. 360 sem restrições, saída da EL, 940. Comprar um capacete de respeitado. Desce a 2.000 pés, o gol no 776, sem restrição em TAP, ajuste 1.012, reporte localizador. 2.000, não passar para você, essa é a responsabilidade. vamos, sim. Na frequência, um abraço na QG. Está na frequência de controle. Tá livre a frequência, fique à vontade. Uno 273, chame Recife, 125, décima 1, no bom voo. 125, Uno, bom trabalho a todos. Uno 776, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Enquadrar estabilizado, 776. Gol no 940, chame o centro Recife, 125, décima 1, bom voo. 251, 945, boa noite. Gol no 776, torre 1895, bom voo. 19, obrigado, 776. 95. 19, 95, 776. Vai, Salvador, agora no 776. Gol no 776, continua a circulação, reporte iniciando, machado travado, ajuste no 012. Boa tarde, agora no 776. No 776, cheque trem, livre pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 109. Baixa a travada no 776, pós autorizado, 90. Para o solo, ao flash, estamos louco. Vou local então, corredor forte, decolada pista no 7 com curva esquerda. O controle em 1208, torre em 11895, o seu código 0253, Juliette Tango Zulu. No pátio 5, para acionamento, táxi decolagem, chama direto à torre em 1895, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, nível final, pode para táxi. No 776, no solo 03, livre direito, solo 12, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 776. Solo, 1, 7, 7, 6, 1, 6, 2. No 776, boa noite, táxi em frente, Alfa Juliette para o portão número 3, no 776. Alfa Juliette 3, 776. Boa noite, Gol 1884, CN, identificação, chegada à área de separar 2000 pés, o QNH 1012. Autorizado táxi a levantar e ingresso no 7, pode cabeçar pelo 7 linha de pronto, Juliette Tanzul. 1884, autorizado. Sinal ILS X-ray pista 190, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado no 1884. Livre decolagem, pista no 7, vento 090 graus, 1 Já estamos no Luda, qual da Zuno 2, autorizado com o número do campo, não me escuta. Paciente, ele é tranquilo. Controle 120, decimal 8. 208, controle, já está de novo. Controle Salvador, para Papa Miguel, Tango Zulu. Controle 120, Tango Zulu. Oi, desculpa. Controle Salvador, de Papa Miguel, Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu, prossiga visual para sobrevoo réia forte, mantendo 1000 pés, reporte para regresso, mudança de setor. Sou Juliette, Tango Zulu, solicita, quando possível, ascensão 075 para cheque de equipamento. Suba para o nível 075, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu. Muito boa noite, Altan 3197, está na posição número 8, sentido a Romeu para a Copa, Galeão. 3197 para o Galeão. Está autorizado, Galeão, nível de voo 380, decola no zero com curva direita, saída da El Leida, depois voa direto bridge, onde intercepta a Pesulu no zero. Nesta rota tem os mapas após DCT Luft e Barbacena. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. E o seu código transponder é 5443, TAM 3197. 1984, boa noite, check train, nível de pouso, pistão 10, 080 graus, 109. E pouso na 10.5, boa noite, 84. Intercepta up, Zulu 10, até a posição ISMAP. Após Lúbito, Barbacena 1208 ao controle, 218-95. E o transponder 5443, TAM 3197. Correto, informe pronto para puxa, acionamento 3197. Vamos lá. Vento para o gol. Sou 84, vento 090 graus, 109, livre pouso. Obrigado.